Caso 6908, Paulo, aos 37, livre direita, Paulo, 1219, boa noite. Alvo 6908, ataque de Alfa, Kilo, 43. Posição 7, fica atento à sinalização. Autorizado, Chile Taxi, então 3152. Salvador, bom dia, azul 4221, copia Confim 360. Azul 4221, não aguarde copo no meu. Vai dando. Quatro, dois, dois, um, na escuta? Na escuta, 221. É, o horário do repetitivo do senhor era 0242, confere? Confere. E aí foi feita uma DLA para 03, para depois 03. E essa DLA, ela... Liguei para confirmar, eu falo a IS, ela realmente foi enviada, porém por algum motivo não está no sistema. Então a IS de Salvador vai reenviar essa DLA para o plano ser reativado com o horário e só aguardar um pouquinho para a gente ter o retorno do centro com a autorização. Ok, sem problema. 221, tem a saída prevista, senhorita? Gael Leda Motiva. Gael Leda Motiva, muito obrigado. Claro. São 3152, táxi via Índia, ponto de espera 10, torre 1, 1835, ajuste 1014, bom dia. Táxi via Índia, ponto de espera 10, 3152, a linha decola da 10, vento 300 graus com 3 nós. A linha decola da 10. Dois, dois, um, não escuta de sala. Confirmando, a IS de Salvador solicitou, por gentileza, para operações aí, de parte da companhia entrar em contato com aquela IS. Tá ok, então, a gente vai informar eles. Decolador 5-2, controle 119 decimal, com gol 19-8, obrigado, uma boa noite. Tá 3-1-5-2. Tudo uma boa noite, esse é o 3-1-5-2 da Tanta, cruzando 1300 pés, desceu Punca de Amor, Aracaju. Tanta 3152, que está na saída Puca, sou para 330. Para 330 na saída Puca, alguma possibilidade de vamos na proa de Aracaju, Tanta 3152? Vou na proa de Jamo, 3152. Jamo, 3152. 3170, vai na Pro de TAP, descendo nível 050, QNH no 0 no 4. Dois, temos um novo plano, pronto para cópia. Azul 4221, temos um novo plano, pronto para cópia. Nós 3152, chame Centro Recife 2685 alterno 2545. 2685 alterno 2545, tá 3152. Obrigado e uma boa noite. Boa noite. 221 na escuta. Sendo identificação, desça para o nível 050 na proa de SAP, QNH 10 no 4. Então, 3170, desça para 2000 pés, agora na proa de Duna, autorizada a sinal DLSXA, reporte final estabilizado. 221, no seu plano foi reativado pelo centro, já temos aqui pronto para cópia? Copia, 221. Autorizado com fins, nível 340, via Apesulu 16, Apesulu 10, saída da Euleda Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5564, coteja. Aprovado com fins, 340, Apesulu 10, decola pista 10, curva direita, perfil da Motiva, da Euleda após Motiva. 198 a saída, 5564, ocorre, 214221. Protejamento correto, chama para pushback funcionamento. Tá no 08, já está pronto. 4221. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para 4221. Complete a aproximação, chame Torre agora 18905. Camara 2, 18905, Azul 4220, desça para 2000 pés, QNH0013. Autorizado a sinal de LS X-Ray, reporte final estabilizado. Gente, reporte final estabilizado, Azul 4220. Salvador, OTAN 3170, vai passar o Índia Serra baixado e travado. 3170, livre pouso na 10, vento 3, 10 graus com 3 nós, altímetro 10 no 3. Livre pouso 10 no 3, OTAN 3170. Gente, 88 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1 noite, decimal 95. 270, solo azul no 3, livre direita, táxi nessa frequência via Alfa, reportante da Juliette. Porta nessa frequência via Alfa, reportante da Juliette, eu tô 3. 221, na linha decola de imediato. A linha decola da 1-0, vento calmo. Azul 4220 estabilizou no PLS e X-Ray. Azul 4220, chame torre agora 1895. 1895, obrigado, boa. No decolado azul no 5, controle 119 decimal 8, bom voo. Controle 198, obrigado, azul 4221. Torres Salvador, muitíssimo boa noite, azul 4220. Boa noite, azul 4220, livre pouso na 1-0, vento calmo, altímetro no 0 no 3. Gente, livre pouso, pista no 0, baixado e travado, azul 4220. Acho que a gente vai estar preso. 3170, táxi via Juliette, portal 612. 4220, solo 18, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo Pax 3. Meia, desça para 2000 pés, que é no 0 no 3, na Pro de Duna. Azul 4221, chega agora centro Recife, 251 na Terra 3395. 251 no 3395, obrigado, bom dia. De novo. 355-56, autorizada pela DLS XF, reporte final estabilizado. Autorizado final do DLS XF, reporte estabilizado. 3F5556. Gente, combate aproximação, tô recebendo 295. 295, obrigado, até logo. Salvador, boa noite, 3556, estabilizado, IRS. Boa noite, 5556, reporte externo. Reportar externo. Embaixo travado 5556. 5556, livre pouso não no zero, vento calmo, altímetro no zero, no 3. Livre pouso 5556. Solo alto 32, livre à direita, taxamento frequência via Alfa, Juliette, portão número 8. Livre à direita, taxamento frequência via Alfa, Juliette, portão 8.